18, aí, obrigado. Israel? Papa Romeo Delta Oscar Tango, final, baixado travado. Romeo Delta Oscar Tango, boa tarde, ajuste 10, 11, o vento 120 graus com 12 nós, uma dúzia de nós. Tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, Delta Oscar Tango. Mandando possibilidade de voar direto Petrolina, Oceanair 6314. 6314, aguarda na coordenação com Recife. TAM 3567, agora Torre 118, decimal 6, bom pouso. 186, bom trabalho, obrigado, TAM 3567. É 6314, Centro Recife, autoriza direto Petrolina, Oceanair 6314, aguardando ainda a transferência de comunicação. Direto Petrolina, Oceanair 6314, muito grato. Delta Oscar Tango. Livre pouso para Delta Oscar Tango. Livre pouso, Delta Oscar Tango. Afirmativo. Agiliza as manobras. Positivo, 399. Ali mantém agilizando, vou 399. Ali mantém. Tango, solos 35, direita, somos solo 121, decimal 9, então boa tarde. 219, boa. Oceanair 6314 agora com Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45, Oceanair 6314. Centro Recife, 126 85, alterno 2545, Oceanair 6314, uma boa tarde. Salô, Salvador, Papa Romeu Delta Oscar Tango. Papa Romeu Delta Oscar Tango, qual parte que irá prosseguir? H Aero está, Delta Oscar Tango. Aerostar ciente, prossiga seu táxi via taxiway Alfa, táxi Kilo, via pátio 3, reporte para o ingresso do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para o ingresso principal, Delta Oscar. Solo, Papa Romeo Mike Ecovita. Papa Romeo Mike Ecovita, aguarde a autorização. Aguardando. Solo, Salvador, TAM 3207 para o táxi. 52 a bordo, autonomia de 3 horas e 33, alternando Guarulhos. Ok, compra 3-33-52 Guarulhos, autorizado táxi via táxi em Juliette Alta até o ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, torre 18, decimal 62. Autorizado Juliette Alfa, no ponto de espera, 18-62, boa tarde, TAM 3-2-9-7. Boa. Novembro, Tango Romeu, seguindo a aeronave Airbus à sua frente, no ponto de espera, torre 18, decimal 62, bom valor. Vai, seguindo o TAM e 18-62, obrigado, boa semana. Igualmente. Delta Oscar para ingresso do pátio principal. Delta Oscar Tango, taxiando agora via pátio 3, irá prosseguir o táxi e aguardar, melhor dizendo, irá aguardar para ingresso no pátio principal, ok? Gente, Delta Oscar Tango. Mike Ecovita, 34. Aqui é autorizado o Manati direto, decola da pista no 7 na proa do corredor Axé, frequência do controle 19, decimal 8, código transponder é o 0125. É, o Manati Ecovita ficou para a boa local, senhor, na... Ah, vai ser o voo local então, Ciente. Então, 500 para o voo local, circuito de tráfego da pista 7. Irá permanecer no circuito na frequência da torre 18, decimal 62, o código é o 0125. Vai manter o circuito da 7, na frequência da torre 18, Solo Salvador, gol 95 da Novembro, autorização com fim. Gol no 755, mantenha a escuta, aguarde a autorização. Guardando direção ainda prevista. Mike, é convite na escuta? É, é só confirmando o circuito, vai fazer toque emitido ou é só o circuito? O Mike é convite, eu estou te chamando todo minuto, próximo meia dúzia, eu confirmo no mesmo que eu agora. Salvador, Mike, é com o Vitor para acionamento de Vitor, chame táxi. 1, alternando Goiânia com 3 horas e 15 de autonomia. Copia 3, Rio Goiânia, 101, autorizado para seguir o táxi via táxi Juliette Alfa até o ponto de espera piscina 0, não ponto de espera, estou vendo no 8, pessoal, meu Deus. Juli Alfa, ponto de espera da 10, lá 2286, obrigado, boa tarde, Xenem 3. Fala, Salvador, bom dia, tá 3567, livro Eco, você escuta. Tá 3567, bom dia, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, táxi 3, reporte para ingresso no táxi principal. Alfa Kilo, pátio 3, só no ingresso pro pátio principal, informa a clareza 3, recebendo outra 3567. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, equipamento número 2, confirma como recebe. Agora sim, clareza 5, senhor. Ciente, grato. Salve, Salvador, Patarreta 2231, remota no 4, solicita pushback acionado. Mantenha a posição, guarde para iniciar, 2231. Guardando 2231. Guarda escutando para o pátio principal. Volta ao escutando, mantenha a posição, guarde para ingresso. Atende. Salo Gol no 077-380 Galeão, boa tarde. Gol no 077, uma boa tarde, mantém escuta, guarda a transação, é o número 2 para 4. Aguardado. Eu ouvi de novembro, Alfa. Setor que levou aéreo Pático 54, vamos lá. Setor que levou aéreo? Qual o setor que irá efetuar o voo? Alinha e mantém após cabeceiro no zero. Serão ativo após a rolagem do TAN e mantém novembro até 9 mil. Muito obrigado, Pedro. Pista no 7, frequência do controle 119.8, código transponder 0127. 7. Autorizado final no 7, grupo Pavecto, reporte na curta final. Ajuste no 0111, o vento 120 graus com uma dúzia de nós. Perfeito. Alfa Vitor Juliette, decolos 42, controle 119.8, tem um bom voo até na Grécia. 0111, tá na Grécia, Alfa Vitor Juliette. Good afternoon, trip 5266. Information November, passing flight level 200. Trip 5266, cockpit identity cleared, Mari arrival, some flight level 040 now. 040, 5266. Taxi parte principal para 05, acesso 3567. 2, controle 119.8, bom voo e boa tarde. Boa tarde, 2 Salvador, boa tarde, Oxenem 321, ponto de espera da 10, está pronto. Boa tarde, Oxenem 321, mantém inicialmente ponto de espera. Mantendo. 2 milhas e meia da 107, pelo Papavito. Opa, Victor, autorizado pouso no 7, o vento 120 graus, 12 nós. Gente, no Papa Victor. Já estamos de posse da autorização, pronto para 4. Pronto para 4. Autorizado curso nível 360. Decola pista no 0, curva à direita. Saída da El, após El, Leda, voa direto, bridge e aposão no 6. Controle 119.8, código transponder 5436. Ok, autorizado 360, decolada 10, curva direita da El, bridge após 2985436, transponder, amplis no 16, gol 9755. Ok, só confirmando, é da El, após da El, voa Leda e após voa direto bridge. Ok, da El, Leda, após direto bridge, 1985436. Correto. Passarela do 2231 na remota, autorizado, puxa, pode para o táxi. cuidado, pushback e vai informar para o táxi, passarei 2231. Gol 077, ponto decorte. Prossiga. Aqui, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita. Saída Dael, após Dael, voa Leda, direto Bidev e é por novembro 857. Controle 119, decimal 8, código transponder 5426. Qual o nível que o senhor vai solicitar? 135? Confirma. Leda, após Leda, voa direto Bidev, intercepta aeroporto novembro 857. Seguro, Zulu 16, Group. 198 controle, aciona 5426, gol 1077. Correto, mas pressionamento táxi. Chamaremos, gol 1077. O Delta Oscar Tango, na Taxi Quebec, chama em torre 18.62 para o cruzamento da pista no 7. 18.6, November Tango Romeu, decola os 4-5, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. 19-8, obrigado, boa semana. Realmente. Ok, Delta Tango para cruzamento da 17. Delta Oscar Tango vai observar a passagem do Charlie 310 após o mesmo estar livre cruzar o no 7 até o Pat 5, então boa tarde. Boa tarde, do Charlie 310, livre cruzamento para o Pat 5, boa tarde. Tango Romeu decolado na sua escuta. November Tango Romeu 430, sube e mantenha, contato radar na decolagem, saída Dael. Dael, subida 430, Tango Romeu. A Pesulu no Minha será a nossa aerovia até Belo Horizonte, após segue 3 via Peruísque 58. 198 opera controle 5444 é o nosso transponder. Pantanal 4719. Contingimento correto, mas pressionamento táxi. Chamaremos 4719. Guaranato que reportou pronto. Pushback acionamento, posição 4. Gol 077, mantém a posição, guarde para iniciar. Tá mantendo. O vento 120 graus, 12 nós, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem da 10, Oceania 63, 21. Olá, Victor, boa tarde. O Mike Delta Eco, agora com o centro Recife, frequência 126.85, alterno 25.45. 2845, 2545, obrigado, boa tarde. Controle, o Papa, está 2 milhas da rotatória. O meu índio é Papa, agora com a torre 118.6, para ingresso de circuito de tráfego. Papa, boa tarde. Copiado Brasília, 3:30:49, autorizado prosseguir o táxi via Juliette, pátio principal, Índia Alfa, no ponto espera torre no 8, décimo meia. Juliette, pátio principal, Índia e Alfa, ou passarela 2231. Canamia 321, decola os 47, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 198, obrigado, igualmente, o Xenemia 321. E prosseguirá via Índia até o ponto de espera, ok? Ok, esquerda via parte principal, a Índia e ponto de espera, passarei 2231. Aqui. Solo Web 5729. Web 5729 na posição 5 do Tatu, autorizado puxa para o Protax. O 5729 está aguardando a autorização, senhor. Toda saída Gole, transição Ofito ao 360, Xenemia 321. 340, decola do pista no zero com curva à direita na saída da El, após a Leda, voa direto posição bridge e após a posição número 6. Frequência no controle 119.8, código transponder é o código 5445. Autorizado nível 340 para Confins, decola uma zero curva à direita na da El, Leda após Leda, voa bridge, pesou bom na 6, 18.98 é o controle e 5445 é o transponder, 5729. Posição 50. Está na posição 62. Gente, o repórter continua pronto. Pantanal, 700 a nave. Dia Papá, tem livre pouso no 7, o vento 120 graus, 12 nós. Pantanal 479, está autorizado já, puxa, pode para o táxi. Autorizado, chama táxi, Pantanal 479. Bom, no 077, no gate 40, puxa, pode para o táxi. Autorizado, puxa, chamada táxi, voo no 077. Rei do Salvador, boa tarde, voo 925, passando externo, estabilizado, final da 10. 925 na aproximação, aguardando o estorno zero livre, forma o tráfego à esquerda, a menos de uma milha da 17, prosseguindo para pouso. 925 aguarde autorização de pouso, ajuste 10, 11, vento 120 graus, 13 nós. Gente do tráfego, no mesmo ticket do 925, aguardando pouso. Salvador, muito boa tarde, Deltan, 8002, recebendo a informação, November. 8002, essa identificação, chegada bom, se desse mantém, o nível de voo 040. Que nível? 040. 040, dá bom, então 8002, é possível, bom, se der presente? Bom. Autorizado? Publish, we're inside trip 5266. Contact now tower 118 decimal 6 now. 18.6, thank you ma'am. Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenação. Fique atento a tráfego na sua posição de 12 horas, 5.5 milhas. Não está na escuta deste controle, mantendo 1500 pés. Alfa Vitor Juliette, chamo para regresso. O tio vai chamar a frequência livre, está ciente do tráfego 12 horas, o Alfa Vitor Juliette. Será? Salvador Tower, good day, afternoon, trip 5266, 1 mile from Alpha Marker. Good afternoon, trip 5266, continue approach and standby runway vacated. And wind 120 degrees, 15 knots, southwind side 1011. Roger, 5266. 925, solo 52, direita, chamo solo 21, decimal 9, boa tarde. Solo 219, na direita, vou 925. Alfa, na ponte pé, torre 1862, negou no 077, obrigado, bom trabalho. Obrigado, meu amigo. Salvador, 5219, parte 3, para o feedback. Aguarde para iniciar, 5219. 5219, aguarde para iniciar. Ok, vai aguardar. Cifra 33, decimal 25. 13325, obrigado, boa semana. Valeu. 925, prossiga seu táxi via táxi Alfa, aqui no táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Agilize o táxi na medida possível. Gente, Alfa aqui no pátio 3, aguardando a função 925, reporte ingresso no pátio principal. Webjet 5729 no gate 62, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 7729, né, Brasil? Salvador, gol 1077, boa tarde, ponte espera. Boa tarde, gol 077, mantenha o ponto de espera. Manterá o ponto de espera, gol 1077. Trip 5266, clear to land, whenever 10, and wind 120 degrees, 15 knots. Clear to land, runway 10, 5266. Confirma? Confirma a instrução? Não, é que eu tô com a aeronave que tá aguardando a passagem da sua no pátio 3 pra iniciar, porque o trecho da Alfa aí tá fechado pra obras e, no caso, as aeronaves estão taxiando pro pátio 3 e temos aeronave que tá pra iniciar a puxa. É, a gente vai agilizar na medida possível. Por quê? Tem o perfil da saída. Saída bom, mantenha o perfil para o 340, passarei 223. Ó. Papapapá, Mike Eco Delta. Eu PES, reporte 20 milhas de Salvador. Observando passagem do Embraer 170 na curta, após a linha mantém cabeceira 10. Após o 30, ali mantém 10, gol na 077. Sua retaguarda está autorizado, puxa e aporte para o táxi. Have 26 going ground in 55 and maintain position on the taxiway Delta. Call 121.9. Good afternoon. Maintain position. Call 121.9. 5266. Taxi 2 North na front do taxi 728 a bordo 3:30 alterna Guarulhos. Copiada Guarulhos 3:30 1:28. Autorizado para seguir o táxi via taxiway Juliette Alfa até o ponto de espera 20, no ponto de espera torre no 8, decimal 62. Juliette Alfa, ponto de espera 8:30, 5729, obrigado. Salvador Ground, trip 5266. 5266, clear tax by taxiway Keelan, apron number 2, about to enter the main apron. Enter the main apron, taxi cleared via taxiway Kilo, trip 5266. Okay, 5266, your position is number 6, apron number 3. Position 6, apron number 3. Position number 6, apron 2, trip 5266. Apron number 3. Apron number 3, trip 5266. Alô, 5219, cadê o que está aí que está chegando aqui? Confirme? É o 5219, aguarda a passagem do trip. Da aeronave da companhia, nós aguardamos uma boa tempo na outra aeronave, então espera mais um pouquinho para iniciar o curso. Ok, gente. Gol, prossiga táxi em frente para o gate 01, gol 925. Frente para o 01, gol 925. Comandante, o Gol 925, só confirmando, quando não tiver condição assim, de agilizar o táxi na medida possível, igual for pedido, só informa pra gente que tá melhor planejamento. Ciente. É, todo dia isso, é normal. Ciente. O pessoal parece que não conhece, pô. Mantém aguardado, 57 armado. Solo do Salvador, é o trip 54 no 5, na remota, na box 7 da Pátio 3, ciente da Oscar. Nossa autorização, se possível, para ilhéus, caso negativo, a saída prevista. Obrigado. Obrigado pela derrubatória, vamos. Se tiver a nossa autorização para ilhéus, provavelmente não vai ter, a nossa saída prevista. Ok, não possuímos ainda o plano e a saída prevista para Ilhéus é a saída da El, após da El Leda e após voa direto Ilhéus. Cliente da El Leda, depois DCT Ilhéus, obrigado. Do Salvador, gol 9755, portão 8, puxa acionamento. Gol 755, autorizado, reporte para o táxi. Reportar ataque, 755, bom. Vai seguir até o farol da Barra mantendo 1000 pés, após ser autorizado 035 Candeias. Devido a tráfego, não vou poder permitir já sua ascensão ao 035, direto Candeias. Decodelta, ciente, mantenha 1000 pés, já poste descida, a proa do farol de Itapuã. O Xané pode passar Recife? O Xané, Recife, afirmativo, agora 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 288, obrigado, boa tarde. Bom. Xané 4711, decolo 00, controle 119 decimal 8, bom voo, boa tarde. 198, uma boa tarde. Controle de Salvador, Pantanal, 4711, cruza agora 1500 pés, perfil da Dayol. 380, submantenha, saída da Dayol, contato na decolagem. Pantanal, 4711, ciência, autoriza a proa de líder. Dayol, no perfil da saída da Dayol, o Pantanal 4711, informa que existe um tráfego que o precedeu na decolagem, mantendo a mesma saída. Para espaçamento com o tráfego, vai ter que cumprir o perfil. Muitíssimo obrigado pela atenção. Vai cumprir o perfil Pantanal 4711. Rodou para Patango, mesmo Patango, na prova rotatória visual com o campo. Gente, para ingresso circuito, torre 1-8, decimal meia. Para ingresso circuito, torre 1-8, decimal meia. 357 do Anário. Salvador, uma boa, está 3-2-1-0, informação 9-0. Campo. Romeu Patango autorizado a encurtar, agilizando. Romeu Patango, reporte final de 2 milhas e 1,7. Agilizando, Romeu Patango, ajuste 1-0, 1-1. Romeu Patango agilizando, reportará na final de 3 milhas, ajuste 1-0, 1-1. Próxima minha vez. Seria Juliette Alves, chama a torre 1865-219. Direto da El. Direto da El, 4711, obrigado. Você pode aguardar algum setor de Itapuã? Sim, o Mike é convido, reporte Itapuã para o regresso. Passará a correr. Web 5729, decolo 02, controle 1198. Então, bom voo, boa tarde. 198, igualmente. Controle Salvador, Web 5729. Horas e 30, alternando Campinas para o táxi. Copiado Campinas 33093, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistola 0. No ponto de espera, torre 1-8-612. Juliette Alfa até o 1-0, quando lá, pronto, 2-6-12-1-9-7-5-5. Suba conforme autorizado, Abjet, no perfil da saída da El. Ok, no perfil da El, subindo ao 340, obrigado. Passaredo 2231 no centro Recife, 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45, passaredo 2231. Chamar centro Recife 2685, alterno 2545, passaredo 2231. Tente o esquilo Zulu, aguarde para ingresso não no 7, mantenha a posição. 5219, a linha decola no 0, vento 120 graus, 13 nós. A linha decola 120. Salvador Romeu, vou botar na final da 1-7, 12 milhas.